CNH 1014, número 3 na aproximação, corte sua velocidade. Azul 4235, reduz a velocidade para 2105. Pode valer? É 3 na 3. É isso, né? Após o último caído de gatilho. Formou 25 novembros, só foi bem. E tem que faltar de 5 já a bote a nave. Se isso não vira, é só. Patango, Osta, Osta de Oeste, Osta para Fátima 10, Senegal, Nogueira, Macaco. Patango, Osta, Osta de Oeste, Rio Estrela de Bonés, para chegar da Bonés de Oeste. Boa noite, 4235, continue a aproximação a partir de 10, vindo a gente ao time do 10 no par. conforme a ti. e a viatura Esquiro vai a Genésio Arábia. Tudo já tive tudo fazer a mão. Thank you. 2, subindo a unidade para 2309.

8-5-4-2-8-0. Alpha 0 is 3 on the ground at 2-9, navigator to the right, and call ground 1-2-1, decimal 9. Roger, we'll make it to the right on Fox, we're going Alpha, and 1-2-1, decimal 9, and 0-0-8-3, heavy, muito obrigado, and 4-9. Good night. Do eco 55 agora. Check follow. 1-1-8-6-9-5. Yeah.